Salvador é o gol, gol da Itália. Sete três, faz cópia. Chamou o gol no 173? Negativo, chamou, foi o gol, gol, Oscar. Prossiga. Bom dia, Oscar, ainda no 43, posição 2, Romeu. Autorizado de reboque, para a posição 08, no pai de ONU. Autorizado, chame o termo. Camarada, tá. 3520, posicionamento de estacionamento. 3520 autorizado, chame táxi. Autorizado, na escuta? É o portão 10? Não, tá faltando operador de finger? Não, tiraram já. Estamos prontos para o estacionamento. Sim, autorizado, senhor táxi. táxi do TA 3520, estamos acionados com UNOS 21 a moto, 121, 2 horas e 17, acionando o Maceió. Autorizado táxi do 3520, via parte principal, taxa Índia, ponto de espera da pista 01-1895, que negal no 03, observa o reboque da Gol parqueando no portão 08. Autorizado o contrato da Gol. Autorizado o táxi, posso esperar da 10, 18, 9, 5, ainda você portar. Já 3, 5, 2, 0. Alô, Salvador, Gol, Gol, que é o táxi, tem finalizado o rebote, nada, bom dia. Gente, parqueado no 08, Gol, ó, Gol, que é o Salinger? Aperto, parqueado no 08. Guarulhos, pronto? Autorizado, Gol 1973, Guarulhos, temperatura 10, nível 360, curva direita na Sambo 1, transição ótima, controle Salvador 120.8, transponder 5154. Autorizado, Guarulhos, correto, sempre pronto. Bora. Ponto de espera pronto, está 3520. Da linha área decolar, o C3520. Finalmente, o controle de Salvador, acione identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 10.13, livre LF, reporte estabilizado. Identificação. Isso no meio, voa Duna. Controle Salvador 208. 208, Santa 3520, boa. Controle Salvador, Santa 3520. Santa 3520, contato radar, sobre nível 370, direto Jamo. Direto Jamo, 370, Santa 3520. Saque do gol no 173, autonomia de 4 horas de tiro, alterna canhão, o seu aviso, 133. Autorizado gol no 173, táxi a parte principal Índia, ponto de espera da no zero, chame pronto, que nega 1012. 1012, parte Índia, bora lá. 0, chame centro Recife, em 126.85, alterna 125.45, com voo. Vai chamar o centro 2.6.5.2.45, da 320, obrigado, uma boa noite. Bolono 73 ANR decolar, pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, 059. A gente decola da Ouro 0, Ouro 0. Coluno 73, Coluno 31, no controle Salvador 1208. 208, obrigado, bom dia. Gente, dando 3896, flecha aproximação, chute 2 em 1, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. 2, 9, 5, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, é 3896. Sou 3896, bom dia, Alfa Juliette, corrigindo. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 grau, 069. Ele pousou no 0, 3896. Chame Centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 25 ano, vou 173. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 3896. dia, o Chanel para Vitor Delta. Alfa Vitor Delta, prossiga. Foi o Alfa Vitor Delta, tá no pátio 3, para esquita reboque para o pátio principal, posição 05. Pátio 3, posição 5 autorizado, chame no término. Cliente autorizado, chamará o término, Alfa Vitor Delta. Salvador, Xamé, Alfa Vitor Delta, informando o centro do reboque na posição 05, graças, bom dia. Copiado, Delta, obrigado, bom dia.